para viver sem tua presença, Jesus. Jesus, não dá pra viver sem ti, pra viver sem ti. Sem você sou solidão, sem você meu coração é vazio. Com você em minha vida me traz paz e alegria infinita. Não dá pra viver sem ti, pra viver sem ti, Jesus. Não dá pra viver sem ti, pra viver sem ti. Sem você sou solidão, sem você meu coração é vazio. Com você em minha vida me traz paz e alegria infinita. Para viver sem tua presença, eu posso ter tudo nessa vida, se eu não tiver a tua presença, eu não tenho nada, eu sou um miserável, eu necessito todos os dias, Jesus, da tua presença na minha vida. Eu preciso da tua presença, Jesus, tu és o meu melhor amigo, é muito bom estar contigo, Jesus, tu és o meu melhor amigo, é muito bom estar contigo, Jesus. Meu melhor amigo, é muito bom estar contigo, Jesus. Tu és o meu melhor amigo, é muito bom estar contigo. Jesus, não dá, não. Melhor coisa é estar na tua presença, Jesus.